Abraão voltou do Egito em jornada, com sua mulher e Ló a sua estrada. Riquezas que crescem, gado e ouro, buscando em Betel um lugar de decoro. Ó Senhor, eu clamo em adoração, teu altar é meu coração, tua promessa eu vou confiar, meu herança eu hei de encontrar. Mas a terra é pequena para tanta riqueza. Os pastores brigam, trazem tristeza. Abraão falou a Ló: irmão, vamos nos unir, não deixemos a contenda nos dividir. Ó Senhor, eu clamo em adoração, teu altar é meu coração, tua promessa eu vou confiar, meu herança eu hei de encontrar. Ló olhou a campina, o jardim a brilhar, escolheu o leste para lá se afastar. Mas o Senhor falou: Abraão, vem olhar, toda esta terra eu vou te entregar. Levanta os olhos, vê o norte e o sul, oeste e oriente, tudo é teu, é justo e é puro. Como pó da terra, tua semente será, comigo ao teu lado, sempre a prosperar. Ó Senhor, eu clamo em adoração, teu altar suas tendas, em paz descansou, edificou um altar onde a fé floresceu. Ó Senhor, eu te busco, a ti vou me entregar, tua promessa eterna eu hei de